Música de Interlúdio, um passeio pelo mundo das operetas e pelos salões musicais da velha Europa. Estimados ouvintes, a todos um cordial abraço de boas-vindas e de uma ótima audição. Carl Maria von Weber compunha sua obra mais popular, Convite à Dança. A obra de Weber foi escrita originalmente para piano, e se bem que foi marcante para o desenvolvimento da música pianística virtuose do século XIX, Convite à Dança só passou a gozar da fama e da estima através da versão orquestral do compositor francês Hector Berlioz, admirador de Weber. Vamos ouvi-la agora na interpretação da Sinfônica de Viena sob a regência de Willy Boskovsky. Thank you. Carl Maria von Weber compôs o Convite à Dança em 1819, quando ainda era bem garoto e andava apaixonado. Por quem? Por sua jovem esposa, com a qual casara há 2 anos. O caminhar conjunto deles, na época do noivado, não havia sido dos mais fáceis. Eles se conheceram no trabalho, Weber como mestre de capela, ela como cantora. Em 1814, resolveram então noivar. 1 ano depois, desfizeram o noivado para refazê-lo novamente 1 ano mais tarde. E aí, quando todos os parentes, amigos e conhecidos quase haviam abandonado a esperança de festejar as bodas, os dois decidem casar e a história termina com aquele final feliz. O convite à dança foi um presente de Weber à esposa por ocasião de um aniversário dela. E ele era tão meticuloso que fez várias indicações de como ela, a obra, e não a esposa, é claro, deveria ser interpretada, compasso por compasso. Primeiros olhares, convite, início da dança, comentários dos presentes, a companhia da valsa, desfecho. Na sua versão original para piano, Convite à Dança é uma peça cheia de dificuldades técnicas e refinadas partes que acabou se firmando no repertório de pianistas famosos e, consequentemente, junto ao público. Naquela época, segunda década do século XIX, os concertos públicos apenas estavam começando a dar os seus primeiros passos no sentido de se tornarem uma programação como a que hoje conhecemos. Até então, os concertos eram um privilégio quase que exclusivo dos nobres e da alta hierarquia do clero, ou ficavam reduzidos à esfera particular, doméstica, como no caso de Weber, que deve ter tocado pessoalmente o convite à dança para a esposa quando lhe a deu de presente. E foi a partir de então que se passou a organizar concertos para o público em geral, democratizando-se, por assim dizer, a música. Weber foi um dos seus primeiros astros devido ao sucesso que a sua obra fez. Aliás, a valsa concertística de Weber, lançada em Dresden, capital da Saxônia, também deu início a um processo que foi influir até na capital da valsa clássica, Viena. Lá, os novos ritmos também agradaram tanto que acabaram obtendo um lugar fixo nas operetas, até mesmo quando o tema ou a ação nada tinham a ver com eles. Vejamos como exemplo a opereta de Suppé Boccaccio. Como o conteúdo dela se baseia no século XIV, a música deveria corresponder àquela época, ou seja, deveria ser a música florentina chamada de Ars Nova. Suppé, porém, não era trouxa. Se tivesse utilizado esse tipo de música, pouquíssima gente teria ido assistir à sua opereta. A solução inteligente foi introduzir o ritmo que havia conquistado o público do seu tempo, a valsa. Florenza, schöne Frauen, die schönste bist du. Doch höhnst du meine Qualen und lächelst dazu. Du kennest nicht die Liebe, verschmähst die sanften Triebe. Nur Spott und kalte Grausamkeit sind Lust, als sollst du sehen, was wird geschehen, wie der verschmähten Liebe Qual die Brust erfüllt mit Wehe, wie der verschmähten Liebe Qual mit Wehe erfüllt die Brust. Liebesklagen und doch nicht kalte Grausamkeit. ich kann. Ob treu du dich bewährtest, darauf kommt es an. Willst du gefühllos bleiben, mich zur Verzweiflung treiben? Wenn Wahrheit deine Fragen sind, nur dann erhöre ich dich. Ist, was ich seh, steht, sollst du sehen, ob du in treuer, heißer Glut fürs Wahre Hermann Prey como Boccaccio e Anneliese Rothenberger como Fiametta cantaram um dueto em ritmo de valsa da opereta Boccaccio, de Franz von Suppé. Na época, ele já andava em final de carreira, estava com seus 60 anos de idade, lá vai pedra, mas na plenitude de sua criatividade. E o público, como a crítica, receberam muito bem as novas melodias do autor. Isso, porém, como vocês bem sabem, não acontece sempre. Às vezes, até mesmo um rei das operetas, como Johann Strauss, tem que reconhecer que uma obra não agrada muito. Uma de suas obras da última fase de criação, O Mestre da Floresta, foi bastante elogiada após a estreia e recebeu ótimas críticas. Houve um crítico que chegou até a ver um ressoar dourado de tons mozartianos. Em breve, contudo, a opereta acabou ficando esquecida. Para o público, não para o autor, já que Johann Strauss readaptou trechos como esta marcha intitulada Ah, foi tão bonito. Thank you. E depois dessa marcha de Johann Strauss intitulada Ah, Foi Tão Bonito, ouçamos uma canção da opereta vienense de Karl Zeller, O Vendedor de Pássaros. Esta foi uma canção da opereta O Vendedor de Pássaros, de Karl Zeller. Para encerrarmos nossa audição de hoje com uma chave de ouro, vamos trazer para vocês a dança húngara número 5 em sol menor, de Johannes Brahms. Vamos ouvi-la em uma de suas versões orquestrais mais famosas, na interpretação da Orquestra Sinfônica da Rádio NDR de Hamburgo. Seu regente é John Elliott Gardiner. Thank you. Com a dança húngara número 5 de Johannes Brahms, encerramos mais um Música de Interlúdio. Espero, amigos, que tenham gostado da nossa seleção musical e conto com vocês novamente no nosso próximo encontro, claro. Na mesa do som, despede-se Christoph Betti e ao microfone o amigo de sempre, Arno Rochol. Até a próxima, gente boa!